ruas escurecem e a noite cai. De repente sobre nós, essas luzes murmurantes que às vezes aparecem, estão aí só pra nos mostrar que viver é a eterna magia do prazer. Ainda não me acostumei a estar sem você ao meu lado, e sigo noite sem dormir. Você me fez feliz com este seu jeitinho de ser, me ensinou o que é viver. Mas enquanto o vento cantava o seu refrão, o nosso caso tava que tava, perdendo a emoção. Mas já não me importo se perco o sono por você, troco o dia pela noite, mas não quero mais te ver.